Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais, meu pai falou, she's leaving home, e meteu o pé na estrada, like a rolling stone. Nunca mais eu convidei minha menina para correr no meu carro, loucura, chiclete e som. Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido, o dedo em V, cabelo ao vento, amor e flor, queijo cartaz. No presente a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos segue mais. No presente a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos segue mais. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Como Paul, poeta louco, americano, eu pergunto ao passarinho, azul, dedo, blackbird, passo preto, o que se faz? Heaven, never gave in, never, never, never, never, never gave in. Azul, preto, blackbird, passo preto, me responde, tudo já ficou atrás. Heaven, never, heaven, never, never, never, never, never gave in. Passo preto, blackbird, passo preto, me responde, o passado nunca mais. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há bom tempo era jovem novo, hoje é antigo. Precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer.